mil pés, autorizado permanece. Após, segue para a vistoria dessa mancha. Eles estão na escuta, quando tiver a aeronave reportou próximo aí do porto de Salvador, para a gente formar as autoridades aqui da Marinha. Tá ok, obrigado. Autorizado táxi, taxi Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste no 013. Tá, ligado. Pra torre, eu tenho 2 lá. Desculpe, chame torre 118, deixa 95, vamos pouso. 095, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, pro 3859, passou externo, baixado, travado, visual. Botão 3859, solo 41, solo 121, decimal 9, 1286. Solo 41, solo 121, decimal 9. 21 na rabanha. Botão 3859, livre pouso, vento 020 graus, 062. Livre pouso, cabeceiro 90, tá precisando de contato. Yankee Delta Charlie, decola aos 41, controle 1208. Charlie. Ok, Jorge. Já tá desviando o urubu aqui, vou passar pro controle. Muito bom dia, vamos arrumar o Lima Alfa Yankee. Lima Alfa Yankee, vento 020 graus com 069, extensão de pouso Y0 no 7. Devido a pátio 4 como final, solicita pouso não no 7. Afirmativo, Lima Alfa Yankee, reporte passando externo para cancelamento. Quem tem a reporte passando externo para cancelamento, Lima Alfa Yankee. Oceaner 6225, ali mantenha no zero. Zero. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponder 5077. Autorizado 660 para Rio de Janeiro do Galeão, está falando a pista 10, com a direita após, da cidade da Elisa Brit, grupo 17, SMAP, Lúvito. Barbacena e segue com o nosso plano de voo, controle 1208, 5077, transponder, 2077. 5077, nível 360, chama pronto para o tiver questionamento, o gol, o nome 605. Chama o nome 605. Então, no 2000, posição normal, mantendo regra de voo visante, reposto para regresso. Lima Alfa Yankee passou externo, repórter que vai pousar na 1-0 mesmo. Gente, o Lima Alfa Yankee mantém a aproximação, aguarde pista livre. Gente. Oceaner 6225, livre de decolagem, vento 020 graus, 069. Iniciando o Oceaner 6225. Salvador, bom dia novamente, o Azul 4299, informação Fox, 340 para Campinas. Azul 4299, está autorizado Campinas, no nível de voo 340, decola no zero, curva direita, saída da El, Leta Bridge, via preto 16, após Belo Horizonte, após Lívia, após conforme nota. Controle APL 120, decimal 8, transponda 5067. Bom, postos próximos aí dos portos aí para verificação, mas o Juliette não deu. Gente, na escuta. Confio no POB? É. Dois no POB. Gente. Para ingresso na Juliette, da 3859. 3859, está autorizado o ingresso na Juliette, posição 0371. Juliette 3, da 3859. Qual o gol no 923, perfeito acionamento, posição mesmo? Gol no 923, está autorizado, chamo voluntário. Chama lá. BR-6225, controle 1208. Salvador, Oceania 6311, 200, boa tarde. 6311, desça para 4000 pés, chegada bom, se ajuste 10 no 4. 4014, 6311. Yankee Delta Charlie, controle. Acione o código 5106. Pessoal, 907, bom dia. Charme o Lima Alfa, Yankee, autorizado táxi Alfa, reportando de LED. Prossiga, Max Jardim, meu. Obrigado. Estou coordenando, só um instante, por gentileza. Obrigado. Solo voo no 923 para o táxi, 5186, 3 horas e 4. Estão certo, galera. Mais filho, mais que Juliette, homem. 1895, ajuste. 1-0-1-4, poderia confirmar 1-8-3 a bordo? 1-8-6. Gente, grato com o voo. Grato, parte 1 no Índia, 2-9-1-9-2. Lima Alfa Yankee, fique atento ao Boeing da Gol, com pintura Varig taxiano, após estar autorizado ingresso de Jet, irá contornar a parte 1, Lima Mike, reporta na Quebrec para cruzamento da 1735. Salvador, voo 1923. 1923, a linha decola pista 10, vento 030 graus, 04 nós. Linda linha de decolar, pista 10, voo 1923. O zero depois da posição 2, que seria. esquece que é rota descendente. Acerta bloco 1 alfa, bloco e aperta o 1-0 depois turbo. Mas em coordenação com o centro, o senhor voaria da Euleda para Euleda direto bridge, já para interceptar via bridge e na sequência pelo Zulu 1-6. Não passaria nem pela, pelo Zulu 1-0 inicialmente, já em bridge, depois o Zulu 16 e conforme o restante. Boa tarde, então, fala da Euleda bridge, né? O Azul 4, 2 na prova. 2000 autorizado aqui na Aliança. 2000 autorizado. Boa, 3 na hora. Autoridade Terra, Golf, novembro, nível de voo 270, decola 17, como esquerda, saída pouca, transição de par. Controle PR 120, decimal 8, transponder 5051. Com um na transponder, poderia confirmar pessoas a bordo? 04 para o B, acionamento táxi, torre 118, decimal 95, assistindo a 014. Canal 6225. Decimal 8, onde? 208923. Ligou no 60 inicialmente. É Salvador, bom dia, voo no 923. Voo no 923, contato, sub mantém nível 360 na saída da Euleda após bridge. Entro 923, 360. Não autoriza a Euleda? Autorizado. Autorizado direto Lida, gol no 923. Lida, 923. Trip 5221, está autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200, decolo no 0, curva direita, saída árvore, elevo, perdão, saída árvore, pode direto Conquista. Controle a PR 120, decima 8, transponder 5111. Agora frequência 125, decimal 45. 2545, grato 6225. 2221. 5221, manda trip, o cotejamento está correto, chegou pronto. O pushback, seu nome. Hotel Oscar Tango, livre acionamento, chamei para o táxi. Estacionar a frequência livre, bom dia. Qual essa posição e o estimado para a pouso de Petrolina? mais 2 horas e meia, sempre mantém a regra de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso, Yankee, Delta, tchau. 9, coordenando com a equipe de sal, chamo para um táxi. Autorizado, coordenação, vai reportar táxi 429. Salvador, Alcântara 3304. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, decola 1-0, curva direita, saída árvore, elefante, via ampla, 1-7. Após a pino, após conforme ordem. Controle a PR 120, décima 8, transponder 5101. Brasília 360, 10 com curva direita, árvore, elefa, após o 17 até a pino. 208 e 5101, 3304. 3304, procedimento correto, chama pronto, feedback também. Chama nessa. Liga para coordenação em pouso, obrigado. Irmo, autorizado final do procedimento LS. Eu chamei minha 3 ou não? Autorizado. Cristian em Recife agora, frequência no 3325, alterna 25, décima 1. 3325, 25, obrigado. Boa viagem. Para o táxi, o azul 4299, com 120 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, Serra Brava, Romeu Papá, alternado. Azul 4299, sou autorizado táxi, via Pati 1, táxi Índia. Monte Carmo 0, chama a Toei 118-95, ajuste altímetro 1094, bom voo. 1014, Índia 11895, bom dia. Google 1605, coordena com a equipe de solo, chama pronto para o táxi através do botão 08. Chamaremos 1605. Aguarda. Hotel Oscar Tango, decola aos 1100, controle 120, décima 8, bom dia. Vantinho, 108. Fala meu Hotel Oscar Tango. Romeu, Hotel Oscar Tango, contato, tudo bem, mantém nível 270 na saída Pucajamo, após direto de passo. Pucajamo, após de passo, subindo 270, Tango. Sim, Alfa Romeo, November Romeo. 1-1, livre pouso, vento 060 graus, 102. Livre, meia, preso, nono. Acho que o meu está autorizado, Serra, no BMW, Fox, Tango. A 1000 pés, decolando 7, curva direita, corredor cheia, controle 120, decimal 8, e o transponda 5074. Estacionamento táxi, torre 1895, ajuste 90 no 4. São 3663, está autorizado Guarulhos, o nível 340, vai decolar 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, pós-voo abrir. Onde intercepta, fez o 1-6, pós-voo a Belo Horizonte, após trivia, após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, décima 8, transponda 5107. Com 1-0-7 ao transpondo, deixe uma pronta para o estiver acionamento, TAM 3663. Metrismo 1, solo 03, solo 1219. 219. Salvador, eu chamei 63, 1, 1, livrou, não se escuta. Chamei 6311, está autorizado o táxi Alfa, reportando do Juliette. Táxi da Juliette. Salvador, 3304, no 4, acionamento na posição posterior, puxa. 3304, livre acionar, chama pronto para o feedback. Livre decolagem, vento 070 graus, 08 mais. Já decolagem, azul 4299. O November Oscar Romeo, livre acionamento, chame táxi. O Gol, o número 05, está autorizado, táxi, Apache 1, táxi Índia. Ponte para 10, chama a torre, 11895, ajuste 10, 14. Apache 1, Índia, ponte para a torre, 1895, 1014, Gol, 10. A 299 decolou. Azul 4299 ao 05, controle 1208, bom dia. 1208, bom dia. Azul 4299. Salvador, bom dia. O Azul 4299 na saída da EL. Azul 4299, bom dia. Contato, subiu até 340 na saída da EL, Lida, pós-bridge. Antes na saída, sobe o 340. Eu gostaria de saber se pode manter 3 mil pés, fazer um sobrevoo. O senhor quer prosseguir até onde? Até o farol, o Azul 4299. Até o farol da Barra? Afirmo. 6312. O 6311. 6311, vai esperar o tráfego da companhia, livre a posição 05. Pode com cautela, está autorizado ingresso na Juliette para a posição 05. Ok, após o tráfego para o 05. Obrigado. Bono 605, a linha decola, vento 060 graus, 089. A linha decola, Bono 605. November Oscar Romeo, livre táxi, chame no ponto de espera da Papá. 299, manter 2 mil pés. Está autorizado, Azul 4299. A gente vai manter então 2 mil pés, Azul 4299. 1000 Oscar, posição, Hotel Oscar Tango, chame Recife agora, frequência 1025, decimal 45. 2545, Tango, obrigado. Salvador Ground Ocean Air 6312. Go ahead. Could you confirm if the TAM is going to make a cross bridge start? 40 graus 089. 6311, prosseguindo. Gente, 605, decola 09, controle 120, decimal 8. Bom dia. 208 com controle, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 605, decolou, se escuta. Bom dia, contato, se mantém nível 360, voe direto Leta, após Leta da Bridge. A presente Leda após Leda Bridge, gol 1605 para o 360. fora do solo, November Oscar Romeo. November Oscar Romeo decola aos 10, controle 120, décima 8. 120, décima 8, até a volta. Controle, bom dia, helicóptero, papapá, November Oscar Romeo. Papá, November Oscar Romeo. Mantenha a regra de visagem, meu pé e chapões passando para o da barra. Reportará a farol da barra, viu, PS Romeu. Aguarda. Já tem condições de iniciar a subida. Gente, suba para o nível 340 com curva pela a esquerda no rumo de Dael, azul 4299. Suba Dael e subindo ao 340, azul 4299. Eu acho que é previsto depois de Dael, Leda e após Leda, Bridge, azul 4299. Gente, 4299. Salvador, bom dia, o Papa Tango, Lima, Kilo X-Ray. Lima, Kilo X-Ray, bom dia, prossiga. Atingiu 1510 na proa de Paris, de Veracruz para Salvador, 0156 no transponder. Ok, código transponder. 0156. Gente, Veracruz, Salvador, mantém regras de voo visuais pelos corredores, reporte passando. Passando reporte, prossiga para Interlagos. Como é que está a difração aí, a possibilidade de final de AVS? Partiu 1, taxa Índia, condição 10, torre 1895, ajuste 0014. Bem 14 agora, ponto 0895-3304. Ocean Air 6312, approve the taxi via Menai, pronto, taxiway India. 100 short, small 10, contact the tower, 118, small 95, QNH 1014. 1014, taxi approved. Tower 119-118-95, Ocean 6312. Da subida, nível superior. Azul 4299, voando direto inicialmente da El. Já está na puradita da El então. O azul 4299. Voltando Salvador, bom dia, boa noite, 88. Emitida para 150, mente da Gol. Boa noite, 88, sem identificação, desse mantenha 3000 na chegada à Mara, guarde aliás X-Way, ajuste no 014, voo no 888. 3000 na Mara, no 014, 888. No Juliette, cadê aquilo, prossiga? Visuais pelos corredores, reporte passando Paribas. Temos tráfego pela frente, mesmo destino. E o irá segui-lo para seu número 2, pista 97. Patrulha, bom, zero, dois, banana, zero, bom, 072, sem identificação, desse mantenha 4000, chegada a mais, ajuste no 094, guarde LS X-Ray. Autoriza a rotatória para o Lima Kilo X-Ray, está presente? Autorizando direto a rotatória, Lima Kilo X-Ray. Muito grato. 3304. Por gentileza. Vocês poderiam confirmar a parte 4 da coluna 7? O Chanel 6312, após o início da decolagem do TAN, ele mantém no zero. A 1010, 5, o nível de voo, da coluna 7, coma direita, corredor axé, restrição de meu pé, controle 120, decima 8, transponda 5115. Mantenha inicialmente no perfil da subida, bom, no 605. 605, mantendo o perfil. Alfa Tango Tango, poderia confirmar pessoas a bordo? Trovado, seramente táxi, torre 1895, o ajuste 1014. Voo no 605, chame Recife agora, frequência 3325251, pois até o presente momento não foi autorizado o direto bridge. 3325, 2. Alô, 3325, alterno 25, decima 1. 251, e inicialmente não foi autorizado o vídeo, fala com ele, obrigado. Eu te felicito novamente ao centro. Obrigado, João. Novembro Oscar Romeu, prazer, falou da base. Prossiga em regra de voo visual, no atraso conhecido, frequência livre, November Oscar Romeu. Lima Kilex Ray, chame torre 11895 para ingresso tipo de tráfego Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Controle de Juliette Prossiga a Juliette Cabequilo. Nível barra da torre, está presente? Autorizado. Corre Salvador, o Papa Tango Lima Kilo X-Ray. Alfa, confirme para o sol? Para a torre. É o Papa Tango Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, reparte final 17. Ajuste 014, vento 060.08. X-Ray. 304, contato, tudo mantém nível 360. Só mantém 360, 3304. 5221, está com 44 a bordo, está com 3 horas e 50 de economia e vai alternar a Monte Claro. Degrees 08 knots. Right, clear to take off. 06089, Ocean 6312. Taxi Ninja, torre 1895. Obrigado, bom dia. Alô, voo 3. Azul 4279. Chame Recife agora, frequência 3325, alterno 251, boa viagem. 3325, 1251, bom dia. No 7, vento 060 graus 08 mais. 2000 autorizado, NS, 282. Torre Salvador, bom dia, 35221, está aproximando do ponto de espera, 90, pronto. Oceano M3-12, decola 19, controle 1208, um bom dia. 1208, Ocean 6312. Salvador, departure control, Ocean Air 6312, airborne passing 1600. Bom dia, como recebe a gente, Tânia? 35221, a linha e decola da 10, vento 050 graus 08 mais. A linha decola 10, 35221. 12, airborne passing 2000 on Puka departure. Ocean 6312, radar cam, taxi climb, attain flight level 350, Puka, Jamo, Aracaju, departure. Ocean 6312. 6312. Bono 982, sua identificação, desse mantém 5000, na chegada a Mari, aguarde LSX-Ray, ajuste 1014. Juliette Quebec, Kilo, Torre, agora, ONU, ONU 8, decimal 95. Grato, Quebec, Kilo. E a parte pista livre, Lima, Kilo X-Ray. Juliette Quebec, Kilo, a parte final, ONU 7, vento 040 graus, 08 mais. Quebec, Kilo. O Lima, Kilo X-Ray, agiliza a medida possível a liberação da pista. Ray, a linha, reporta alinhado e pronto no 7, agilizando na medida do possível táxi. Via Pítulo 21, após confins, após Kilo Oscar, Mike Bravo Oscar, após intercepta Pítulo 30, após Sorocaba e após conforme Oscar. Controle a pele 120, décima 8, transponder 5110. Pode só confirmar a saída, por favor? Alfa, LF. Afirmo, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, LF Eco Lima Eco Fox Alfa. Vai interceptar a Pesulo 21, após Confim, após Kilo Oscar Mike Bravo Oscar, após intercepta aerovia Pesulo 30. E depois conforme roda. Sente autorizado, nível 360 para Curitiba. Na saída, Abo, Elef, Hub 021, Confins, após Combo, Hub 030, Sorocaba, para Alfa 310. Controle 1208, Transponder 5110, é o TAN 3259. 3259, o contagiamento está correto, chama pronto para o tiver acionamento. Chama ali, cara. Torre, final 17, para o Juliette Quebec. Juliette, Quebec, Kilo, mantém a aproximação, mas está livre. Quebec, Kilo. 3 horas e 40, Galeão. 21, decolou 22, controle 1208. 08, bom dia, obrigado. 1895, ajuste 1014, bom voo. Bom dia, 2895, obrigado, bom dia, 3905. Check break. Não será possível cumprir a solicitação cruzar o nível 100 em 15 milhas, senhor. Controle o 35220, não? Prossiga. De acordo com a carta, deverá cruzar uma centena no raio de 15 milhas. Não será possível devido ao performance, ó. Entendo, então que irá manter a restrição de 4 mil, confio. Tem 4 mil. Entendi, copiado. Alfa Tango Tango, decola os 24, controle 1208, bom dia. Controle 1208, graças ao hotel, retorno. 260-288, bom dia. Bom dia. Tá, agora pode esperar a zona 0, pronto. São 3663, a linha da coluna 0, vento 060 graus, 08 nós. Decolagem 0, 3663. Maria. Informe que a altitude irá cruzar próxima aí de 25 milhas. 20 milhas. Entrada da Oscar. Tripe 221, sube e mantém nível 200, então estabiliza aí na proa 300, 300. Se houver falha de comunicações, após 20 milhas, voe direto com que. Afirmativo, proa 300, subindo 200, 20 milhas, caso de falha, direto conquista. Afirmo. subindo agora sem restrição. Restrição, muito obrigado. Controle, voo 1-8-8-8, estabilizado em LS. Complexo final LS, torre 1-1-8, decimal 95. 295, até mais. Até. Voo no 072, desse mantém a 2000, autorizado final LS. 300, autorizado em LS, 072. Voo no 982, desse aí mantenha a altitude de 3000. Da Cifra Aero. Aero decola no zero, curva direita, na saída da El, transição Leda, após o Abrigo. Via Alta Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trive e após Conforme Rota. Controle APR 120, decimal 8, transponder 5134. Total. 208, só confirmando o código 513424. 5134. 5134, obrigado. 6311, chama o trânsito de tiver que ser na mesa. Amarelo. Oceana 6312, receive center, clear, use, fly direct to Romeo Fox 018. Direct to Romeo Fox 018. Romeo Fox 01818, Ocean 6312. Affirmative, and contact now, receive center on frequency 125 decimal 45. 125.45, Ocean 6312. 1208, bom dia. 208, bom dia, 3663. Bom dia, TAM 3663, decolado, cruzando 1210. Então 3663, contato, tudo mantém nível 340 na saída da El, Leda, com a direto bridge. Da El, Leda, bridge, só me mantém 340, tá? 3663. Cinco, dois, dois, um, voe direto conquista, reassumindo a navegação. Reassume direto conquista, 5221. Muito obrigado, senhor. Sim, só informe a Pro ideal para a conquista da presente. Pro é 259. Sente. Ono 072, com flash penalense, torre 118, decimal 95. 295072. Somente corrigindo a proa agora, senhor. Proa 252 direto conquista, ok? É o 5221 da trip. 7252, copiado. Torre, bom 072, bom dia. Sinal ILS, pista 10. Vamos 072, mantém aproximação, aguarde epítono zero livre. Mais escuta no 072. Seu plano para por segura é direto ou pelo eixo da aerovia ou via litoral? Foi feito via aerovia, mas se autorizar direto, vamos contar com o voo. Tem quantos projetos de voo agora direto coral para o eixo da aerovia? Afirmativo, vamos voar direto coral, vamos contar com o voo. Sete, voe direto coral, aguarde para a sua subida. Voe direto coral, aguarde uma autorização de subida, Alfa Tango Tango. Tá, 3663, suba agora restrito a nível 320 pelo centro. Restrito nível 320, tá, 3663. Oito dois, desse mantém 2000 autorizado aqui na LS. 2000 nível LS, no 982. Solo Salvador, bom dia, gol 1-8-8-8, litro. Gol 1-8-8-8, 888, muito bom dia, está autorizado o táxi via Alfa, reporta 11 da Juliette. Via Alfa, reporta 11 da Juliette, no 888. Autorizado táxi, via Pati 1, táxi Índia, Monster 10, Torre 11895, o ajuste de altímetro 10014. Vai seguir o Evo Exator na faixa central. Gente, obrigado. Salvador, bom dia. A Xené 6250, descendo para 150, chegada mais. Informação boa. Xené 6250, sem identificação, desse mantenha 5000, chegada mais, guarde ali a Sex Ray. Ajuste 1014, o Xené 6250. Afirmativo, 1014, 5000, Mare Sex Ray, sim. Para o táxi, temos 175 a bordo com 4 horas e 10 alternas caminhas. Então, 3859 está autorizado o táxi, via Pátio 1, táxi Índia, ponte pela no 0, chama a torre, 118, pessoal 95, ajuste 10, 14. Ele táxi a Índia, ponte pela versão 5, está 3859. No 072, está autorizado o táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, 072. 1888, está autorizado o ingresso de Juliette para a posição 04, pote 1. Autorizado para a posição 04, gente, 888. Sem graça. Vai passar o Índia Serra, contra embaixo checado e o campo aviso. São 3859 ali, ainda como assim parado? Confirme? Negativo. Gente, eu não tenho ponto de espera, estão 3859, tá? Visual com tráfego nacional? Afirmo. Após passagem do tráfego ali, mantendo 0, estão 3859. Contra o tráfego de bandeira 10, 3859. 1982, na escuta? Afirmo, trem baixo checado, campo aviso. Livre pouso, vento 050 graus no 09, o gol 1982. Livre pouso, gol 1982 na pista 1-0. De 663, chame Recife agora, frequência no 3325, alterno 251. 3251, Otan 3663, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o 35414 está quente da Golf. Bom dia, sem identificação, reporte para descida. Aguarde o procedimento LS X-Ray, pista no 0, ajuste no 014, voe Mari para a chegada Mari. Está em contato radar. Serviço de vigilância, agora 3 milhas após posição coral. Ciente, 35414. 072, está autorizado ingresso VS posição 09. 09, eu vou no 072. Na 3896, sem identificação, reporte para descida. Pessoal, reporte, aguarde procedimento LS X-Ray, pistão 190, descendo até 6000, ajuste 190 no 4. Mantenha ainda o perfil da chegada inicialmente, gol no 896. Bono 982, salão 36, salão 121, desse mamás, livrando à direita. Homogêneo. Bom dia, 219. 82, livrando a circuito. Glow 1072, está autorizado o táxi Alfa, reportando a Juliette. 982. Confirme-se, quem chamou, foi o gol 1072? Negativo, 1982, do Bruno, você escuta. Eu sigo, 1982. Socialista. 1982, está autorizado, Alfa Juliette, posição 0671. Alfa Juliette, 0692. Ali mantenha no zero. A linha mantenha no zero. Mal dois tem conta. Você é? Sim, está autorizado o acionamento. Reporta pronto para o táxi. Direto Duna. Gente, direto Duna, 5494. Alfa Tango Tango, suba restrita agora ao nível 060, 060. Vai subir restrita ao nível 060, o Alfa Tango Tango da Ponta. Então, 3896, reduza para 250 nós. Tango Tango, suba mantém nível 060, devido a tráfego, são de 12 horas e 5 milhas, rumo Nordeste. Livrando o nível 150 e descida até o 060, um Alfa Tango 72. Paciente do tráfego Alfa Tango Tango vai manter essa restrita ao nível 060, solicita como nível final o nível 085 do Alfa Tango Tango. Gente, aguardando. Trip 5494, tráfego são 12 horas, a 7 milhas rumo Sudoeste, subindo para o 060 restrita, um Charlie 402. Gente, trip 5494. Oxalé 6250, desse mantém 2000 autorizado, final LS. Afirmativo, 2000, reposta estabilizado, 6250. Motor de bom dia, tá 3859-1400 na Boa Elétrica. Então 3859, contato, sub mantém nível 360. Nível ascensão 360, tá 3859. Então 3896, vou ir direto ao Itap,